caras do terno e sapato. Não ande, não fale que ela quer te pegar, ser tua amante e depois te enganar. De tempos em tempos por onde passa, ela é chamada de garota da casa. De sua mesa ela tenta encontrar algum otário a quem possa enganar, desejando e torcendo para ser a amada. Ela não quer um homem, ela quer ser paga. Não importa quem conseguiu atrair, importante é ser rápido e logo partir. E isso ela faz como égua de raça, ela é a melhor garota da casa. Casa é por muito desejada, gente que anima como ela quer, querendo agradar a linda mulher. Cuidado com o que fala, senão você se ferra, não queira armar com ela uma guerra. Esse jogo joga mesmo sem querer, pois é o seu trabalho, o seu meio de viver. Nunca guarda um rosto, nunca lembra um nome. Se você a reconhece, de repente ela some. Quando vê dinheiro, ela fica em brasa, nunca o bastante pra garota da casa. Garota, garota da casa. Garota, da casa. Juntura, o quê? Garota, garota da casa. A juntura, o quê? Garota, da casa. Pra poder gastar, não quero um irmão, quero um amante que esteja com ela em qualquer instante. E o cara com a mala conversa com ela, tenta convencer e ele cai na dela. Ela tem um plano pra tirar seu dinheiro, fazer chantagem com a foto do banheiro. Dirige seu Santana, vende sua história, tira sua grana e o joga na escória. Depois de muito tempo ele volta a aparecer, e agora a garota tem medo de morrer. No beco escuro a história termina, ele aponta a arma e atira na mina. Acerta e corta suas asas, nunca mais será a garota da casa. Ele acerta e corta suas asas, nunca mais será a garota da casa.